vez. Gente, ia ser um astro da putaria. Comecei a me arrumar. Me coloquei pra tocar um sol. Só que eu não imaginava que você iria desmaicar em cima da hora. Boladão, voltei pra casa. Louco de tesão, mas puto com sua bancada. Mas vai ser tarde, não vou te comer. Tu foi covarde, vou tumultuar. Com as suas amigas, todas vou botar. Mas você tá de